relaxa. Não tenta levar uma, senão vou ter que dar baixa. É o certo pelo certo, o errado não se encaixa. Não usa faixa, idade certa, cidade alerta. O alvo certo, a isca predileta. Tipo o atleta, correndo pela esquina. Assusta o senhor, mas impressiona a mina. Se liga, é legal. Meu território é demarcado, eu não atravesso a rua principal. Bacana sem moral, liga pro jornal e fala mal. Viu a foto do filhinho na página principal? Não, como vítima, como marginal. Fornecia pros playboys e vendia para FAO. Mesmo assim eu continuo sendo o foco da história. Momentos de lazer eu carrego na memória. Se a chapa esquentar, o fogo está estourar. Depois que amenizar, alguém vem pra me cobrar. Você sabe o que isso representa. Seu vício é que me mata, seu vício me sustenta. Antes de abrir a boca pra falar demais, não me esqueça, meu mundo você é quem faz.